Super Pop. O Águia de Fogo. Sempre. Sempre voando mais alto. Vocês queriam, é? Então agora o show do live! A águia mais furiosa e evoluída do planeta chegou. Com suas garras afiadas e com sua picada mais poderosa e destruidora do universo, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Quem é filho de Deus, bota a mãozinha pra cima, e bota a mãozinha, e bota a mãozinha, e bota a mãozinha. Só quem é de Anani deu, bota a mãozinha pra cima. E quem é do Pai Sandu, bota a mãozinha também pra cima. A galera do Papão bate na palma da mão, a galera do Papão bate na palma da mão. Quem torce pro clube do Remo também, bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha. Calma, calma, calma, calma. E quem é do Super Pop? Deixa o símbolo do Paysandu aqui que eu quero ver. Só quem é do Paysandu, joga o símbolo do Papão aqui, pode filmar que tá valendo. Quem é do Papão da Curuzu aí, Bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima e canta assim, ó. Vamos. E o quê? Quero gritar campeão. Vai. Taça. Eu quero ouvir. Vamos Paissandu com garra e com raça. Agora são vocês. Paro de cantar. Oh. De novo, vai. Oh. E quem é? Deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho. Hoje o Leão meteu de 5, papai. Quem é do Leão? Bota a mãozinha pra cima e bate na palma. E joga o símbolo do leão, e joga o símbolo do leão. Deixa bem aceso, meu irmão. Agora só quem é do leão. Uma coisa eu te peço: honra essa camisa. Uma coisa eu te peço: joga com raça e paixão. Honra essa camisa. Oh, oh, oh, vai. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, para, vai, volta, caixota. Vai, vai! A DJ Alisson, meu compadre! Jorge, Fabrício, Jorge, a galera do camarote aqui do meu secretário Michel e do prefeito Mano Pioneiro, fala cowboy, fala preto feio, Mori. Alô Patrick, chega junto aqui com urgência. Alô Patrick, hoje ele vai ficar. Deixa eu ver o Jorge aqui também, Alisson. Mateuzinho de bombinho iluminada, você também, Diego! Alô, Cintia, alô, Marcelo! Ai, logo uma picada, meu irmão! Você prêmio que não vale nada, estou te entregando. Se a família canta essa, por que não essa? Avisa lá! A putaria no pistão vai começar. Se não solta o brinquedo, nosso dog vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá tapa de pau na cadela. Vem sapinho, sem desespero, dá tapa de panela. E puxa o cabelo, vai, vó, que não anda só. Mulher que fica sem caô, chama o caminho pra acabar com ela. Representa, mano, pastor, o WL. E ela? Fica tranquilo, fica numa boa. Ela não é novinha, ela não é coroa. Alequinha, calma, mulher. Manda mais uma, manda, manda. Eu quero mais. Mais, depois do amor. O que você quer, bebê? Quero carinho, um abraço, me dá, por favor. No meu romantismo. Eu quero mais uma, maninho. Estou pensando em ti, mas você não está aqui. Vocês! Só pra sair do CD, vai. O que preciso for, até te peço, por favor. Me diga onde você está, amor, que eu vou te encontrar. Estou no som da galera onde te conheci, esperando por você, curtindo o novo príncipe. Ei, Jesus, Gelson! Bora, foca, missa! Bora! A periquita boa, a periquita boa, a periquita boa, boa em cima do pular. A periquita boa, a periquita boa, a periquita boa, boa em cima do pular. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão. Desce, desce, desce, desce, desce, desce. Que é bom? Embora pra esse mortadela é muito doido, meu irmão! DJ Paulinho da Adidas Produções. Mortadela do motivo, ali vem um abraço mortadela pra você também, maninho! Alô, meu amigo Vitor! Dali Alisson! Machuca, maninho! Já não precisa nem pedir. Olha só como a galera faz, ó, Juninho. Não tem jeito. Não tem jeito. É o sincronismo da família pop. Com Alice e Juninho. Aí todo mundo joga a mãozinha pra cima. Todo mundo! Todo mundo! Todo mundo! Galera do fundão! A galera também do nosso House Mix aí! Todo mundo agora, vai, vai! Direita, esquerda, direita, esquerda! Olha o camarote! Esquerda, direita, esquerda! Todo mundo! Esquerda, direita! Mais uma, mais uma, mais uma! Três, dois, um! Agora! E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. Pega sua presa e dá-lhe a picada. Toma, toma, toma, toma, toma, toma! Dá-lhe a picada, picada, picada, picada, picada, picada. Dá-lhe a picada, picada, picada, picada, picada, picada. Era isso? Era isso que vocês queriam. Eu avisei pra não mexer com o águia. O meu águia ele tá furioso. Agora sente a pressão da picada. Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Não cai não, não cai não. Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Não cai. Bora, minha GDA! O pop é só pressão. E o pop? Porque no pop é só pressão. E o quê? Juninho vem voando, o Alisson na pressão, Nandinho tá chegando, o Alisson, Alisson, nossa amiga, Débora Couto, lá de Marituba, maninho, e ela tá esperando sábado no forró do ar em Marituba, no campo de Marituba, e vai ser assim, maninho! Hit the fucking bass! Pop Live. E as nossas jainhas também aqui. Alô, pam, pam, pam, pam, pam. Serginho, cabeçote live aqui na retaguarda. Amanhã estaremos na estação do som. Eu, você, o Wesley, meu dinheiro, Alisson. Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Então ela não tem caô, é todo dia da hora. Que saudade da minha ex. Vai dançando, o gringo vai dançando, o gringo vai dançando e a baladinha do Juru no Summer. Hello, can you go? Pra você. Grava tudo, Jefferson. Tá gravando? Tá gravando? Então, chama ela aqui pro papai. Chama, chama, chama. Então grava ela me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Então grava ela me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Então grava ela me mamando. Tá gravando? Tá gravando? Bagulho do turn down to one. E aí, somos Marcelo Badinho, o Léo da GDP, o Birra Saúde, alô Marcos Maverito. Arreda, toma a bicada, me faz tudo, meu irmão. E a bicada doeu, viu? Logo te avisando. Turn down to one. Todo mundo louco, louco. Loucas, loucas, loucas. Louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco, louco. Alô, Mel! E a nossa G1 também tá sacudindo, pode crer, meu irmão. Me diz o que é isso que o DJ tá mixando. É o pop. Me diz o que é isso que o DJ tá mixando. O mundo tá maluco, todo mundo tá pirando. Agora se prepara, DJ Danilo. Live. Na tentação se liga, agora vai vendo. Corrente no pescoço que vale um apartamento. Gastando, não me leve a mal, eu tô tirando onda na audição digital. Um, dois, três, quatro, estou beat na cabeça da luzinha, eu tô pirado. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, é audição digital. Tá todo mundo louco, louco, louco, tá todo mundo louco, louco, louco, audição digital. Tá chegando o som do povo, tá todo mundo doido, muito doido, tá todo mundo doido, doido, doido, doido, doido. A gente dá de solte bico, se cair no ninho, a gente dá de solte bico, se cair no ninho, a gente dá de solte bico. Boa padrinha, meu pai. Essa é a música de verão do pop. Mr. Catra, Manu Batidão. Deus do céu, que música bacana. Bora, Catra, manda aí. Ela tá doidinha, já tá safadinha, querendo é me provocar. Ela sente que cabedo na boquinha. Essa é o Ceará da Valor. Vai de ladinho, vem devagarinho no pop e ela vai dançar. E o Robigol? Segura a bicada, menina danada no ninho do águia. Eu vou te agarrar, eu vou te agarrar, dá mole. Que eu vou te agarrar, dá mole, é, que eu vou te agarrar. Então! Então deixa eu deitar no ninho do meu águia. Eu já tô no nível endoida, tô ficando louca, me beija, vai. Essa é forte! Então deixa eu deitar no ninho do meu águia. Eu já tô no nível endoida, tô ficando louca, me beija, ai, vai. Esse Juninho. Oi! Eu tô chegando no sapato. Chega junto, cara! E na disciplina. O quê? Estoura e joga pra cima. Endoida que o águia chegou. Endoida que o águia chegou. Chegou, chegou! Endoida que meu águia chegou. Bora, Filipinho! Um abraço pra você também, do DJ Alisson! Wesley é do pop life. Wesley é do pop life. Wesley é do pop life. Agora ele é DJ. Agora ele é DJ do pop. Agora ele é DJ do pop. Pode crer, meu irmão. Agora ele é DJ do pop. Vamos lá, tá, galera. Ele vai dando seu alô. É o DJ considerado que a família consagrou. Tocando só sucesso pra fazer você dançar. Agora no pop life, e meu águia vai gritar. É o DJ considerado do estado do Pará. Tocando seus sucessos e agitando o povão. Agora no Pop Live a galera vai cantar. Wesley é do Pop Live. Wesley é do Pop Live. Wesley é do Pop Live. Vou falar em live, meu amigo Paulinho Live. Tá aqui com a gente. Paulinho, não esquece. Saiu um, chegou outro. Ele é DJ do Pop. O padrão, o padrão Pop. É DJ Mel. Vem com o Padre Gordo. Obrigado pelo apoio e pela força sempre, viu, maninho? Alô, Bad Boy! Cadê minha comadre Vanessa, hein, gordo? Abraço pra você! Tantos sorrisos por aí, você querendo me... Hugo também daí? Hugo Internacional, né, meu irmão? Me olhando e eu querendo... MC Huguinho! Eu não duvido, não, que não foi por aí. amor bateu na nossa porta. Que sorte é nossa. Alô, Jean! Eles conhecem tudo, meu irmão. E o quê? Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Super. Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você. O quê? Tô sabendo de tudo. O nosso drone já começa a sobrevoar. Minhas fotos que você... As dependências do abacadão, abacadão. E aí? E bom detalhe, tá transmitindo ao vivo pro mundo todo. Diz aí, Bruninho e Bebeco, Voz de Dança, Romão Girabelo Miranda, sempre aqui, maninho. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo ser. Alô, Glau! Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Sou meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu... No batidão. Bora, Marinho. As novinhas ficam loucas quando a gadalha bicada. É o pop na pressão e as novinhas do ninho do águia. Toma bicada, toma bicada. Geladinho. Toma. Geladinho. Toma bicada. Toma bicada. Deitadinho. Toma. Do jeito que ela quiser. Pode vir com uma bazuca. Bum. Parceira. Tem alguma amiga aí solteira hoje? Alguma mulher que trouxe uma amiga solteira? Tem! Ela gosta muito de viagem, vodka, tequila e breja. Mas sempre quando chama uma mina, escuta que o namorado... Meu parceiro Washington, nunca foi... os lisos, o Bob e super lisos, e as musas lisas também. Mas se bem as primeira, a primeira dama, se o dedo dela não pude... E nessa segunda-feira, todo mundo na Estação do Sol! Dessa vez não vai estar tá sozinha. Porque a Zé Luiz, que Sidney, sua morena, Matezinho, Foca Mix, Dieguinho. Isso todo. A estação vai ser pequena, galera. Passa outro dia que os favoritos do pop, pelo GZzinho. É amiga, parceira. Fala, meu gringo! Amiga solteira, amiga, parceira. Só se for amiga solteira, livre, louca, curte a vida. E o melhor vou te dizer. Não só sabe suas loucuras, vai viver elas com você. Três, dois, um, vai! Cada DJ com estilo diferente. Essa aqui é onda, meu irmão. O Jefferson dormindo e Júnior dormindo. Rodriguinho Lajinhos, Rodriguinho Lajinhos Live. Alô, Joquinho dos Polêmicos. Somente Deus, meu irmão. Pra nos separar. Oi novinha. Se é tudo de bom. boquinha. Alô, Rodriguinho dos Zonadinhos, aquele abraço pra você, o Gabriel Absoluto e os sinistros do Águia. Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão. Ah, ah. Que vai mandar é pra tu obedecer. Bota a mãozinha no chão e. Cheguinho do sucesso, fala Cheguinho! O que vai mandar é pra tu. Olha, Ricardão Lobo Maluco, padre! No chão e começa a remexer. Novinha, ó, novinha. Se é tudo de bom. Oh, oh, oh, oh. Tua boquinha, tua boquinha. Me marcou com batom. Oh, oh, oh, oh. Da minha ex, com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Ah, é? É mesmo? É mesmo? É? Então, manda que eu quero ver, papai! Vai, vai! Eu quero que a minha ex vai pra. Sabe por quê? Que se foda a minha ex. Pro alto, nós vamos curtir a vida. Eu tô cheio de dinheiro. Irmão, é pressão aqui, senhor. Eita, pai! Bota o copo pro alto. Minha família vai frente a frente com você, Marinho! Ah, não, esse alô é meu, eu tenho que mandar. Cheio de dinheiro, vamos beber. Traz a minha dose, escuta o meu som. Alô, MG! O Ed dos Maninhos também, tamo junto, garoto, bora pra cima! Estoura essa champanhe que elas ficam loucas. Começa a rebolar com um beijinho na boca. Quem tá chapada aí, então levanta a mão. Vem que tá tudo liberado e eu tô de facão. Empina aí novinha, rebola e vem quicando. Quero te ver dançando. A noite já é nossa, vem que hoje é funk nejo. A locação traz a bebida que eu tô com. Bora, DJ Alisson! Eu fiz uma fogueirinha, esperando o meu amor. Tomou conta do terreiro, o barro se esquentou. Já é, já é. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a dar espada, sorte da beleza que surgia. Alô, Caranga! Sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Costa Cor. E a família Eco também, Brasil! Estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Costa Cor. Parecia até um frevo daquele cai e não cai. Parecia até um... O Éden dos Maninhos, cai ou não cai, Éden? Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai. Vê! Essa família trinca, massa, os moleques da invasão! Alô, Jabá! Eu quero me trepar num pé de fogo. Trepa, moleque! Eu quero me trepar pra tirar... Alô, Fiaba, alô, mão! E o Sula, tá aí, tá? Amanhã na estação do som, meu irmão! Depois eu quero quebrar o fogo, pra saber se o fogo é o... Pra saber se o... Fala, Filipinho! Depois eu quero quebrar o fogo, pra saber se o fogo... O Marília tá aí, o Manjinho disse que ele tá aí, pronto, tá aí, meu irmão. Meu amigo Léo da GDP e o aniversariante também. Meu amigo Michel, parabéns, Michel. Tem gente dizendo que... equipe Cachaça, primeira dama na tua. Eu tô falando... Olha o Maregão! Realmente eu quero... E Tinha Baniaque também. Júnior Absoluto, meu irmão. Realmente eu quero... E o Neto Miolo. É quando é tu, minha vodona. Já vi o teu amor novo, né, meu irmão? Trepa no pé de coco. Dançar solteiro, tá bom? Bora fazer o seguinte: quem é que tá solteiro na verdade aí? Bota a mãozinha pra cima. Quem é que tá afim de uma mulher bem bonita pra dançar esse arrocha aí? Vamos que eu vou arrumar um pra você. Agora, vai, vai! Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. Jota Moraes, sempre dos melhores ouvintes. Aquele abraço, hein? Meu amor, Wendel, Luan, dos Manos Luz. Alô, piloto! Você foi só assim. O rei, o virgem, meu grande amigo Manga Larga, madrinha Franci também. Adrianinha. Eu me entreguei de... Vitor, dos Red Live e a GDK. A esse amor, não vivo de sonho. Fala, meu amigo Wendel do comércio. Você, meu amigo Anderson Cosmo, DJ Wesley foi lá hoje, lá do Iguí, representou a comunidade lá, valeu Wesley! Sérgio, família Bazuca, Wellington Lourenço, Gilson Leal e o Marcos Mineiro! Eu me entreguei demais. Falou toda a carroça! Rafael, todas as divas, os paredões, Rafael, geralmente com o Lucas, grande Rafaela, todas as divas, os paredões, as divas arrebentaram, e elas vêm pro pop direto, viu? DJ Magrão, 3D, live, rei dos paredões. Ítalo, da esquina. Você marcou meu destino. Égua jamaicano. Você marcou tudo em mim. Essa aqui, vai. Disputa, eu não quero te provocar. Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer: hoje a farsa vai acabar. Eu, hein? Hoje não tem hora de ir embora. Hoje ele vai ficar. Deve estar feliz e achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção. Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção. E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. O seu prêmio que não vai... Eu vou para aqui, escavoneado. Posso esquecer de jeito nenhum dele, não. E ele ainda saiu chorando. E hoje todos vamos estar em volta com a gente. Campusão, eu sou um ano. Espera na eternidade. Alô, DJ! Faça esse favor. Era assim no automotivo, essa pressão toda, Juninho. Eu sei. Infiel, agora ela vai fazer o meu papel. Por aqui! Abraço pra você, dona família Pátria, também igual a gente. E aí vai ser a ela quem vai enganar. Você não vai mudar. Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças. Só me distanciam do fim da batalha, travado em tentar te esquecer. Te vejo nos meus sonhos, me devolvendo o céu. Então sinto na boca o gosto do mel que eu sentia sempre que eu beijava você. Veja bem, Jolemo, no trio ternura. Ai, Jolemo! Jolemo Hi-Fi, né? Ainda... E o Tupu eternamente! E o efeito do seu beijo é o Pop! Sim, o Águia assim, sempre! Preciso de um remédio que cure essa saudade, que diminui a dor que do meu peito. peito invade. Ainda passa o serrote nessa cabeça. Eu me ajudo a esquecer. Seguindo o sucesso, vigindo-se embrosados. Preciso de um antídoto que salve esse amor, que tire os sintomas que me causam dor. E os maninhos? E isso que vão fazer. Obrigado, Hélio dos Maninhos, também, tá aqui com a gente, bem em cima, viu? O Adriel, Jonei, Gilmara, os maninhos do pop, já confirmando na festa do Miga. Acelera, acelera, acelera as batidas, acelera as batidas, acelera, acelera, acelera. Quem gosta de marcante vai curtir essa. E essa vai tocar na Estação do Sul. Meus maninhos, é hoje e amanhã, viu? Todo mundo na estação. Tô cansada de estudar, não consigo me ligar. Desde a hora em que eu te conheci, esse amor é a coisa mais linda que eu já senti. E lá em casa dizem que eu tô estranho, meus colegas se afastam. Meus maninhos, Everton e Pujuá, da CDC do Bob. Sempre aqui. Alô, meu piloto, alô, Karen. Cadê o Mango, hein? Fala lá, Rabadinha França. Fala, meu parceiro Fael. Fala, Bruninho. Alô, meu Rodrigo do Cruz. Filipinho. Do Leilão. Zeca da Jovem. E chega 12 de agosto, lançamento do DVD MTM Brasil. O estacionamento do ginásio de Marituba. Meu amigo Magrão, confirmado, Mariano. Alô, Magrão, no apoio. Quem é, meu compadre gordo? É DJ Ellison, meu compadre. Por algum motivo, bota a mãozinha pra cima. Quem é feliz, feliz sempre vai ser feliz. Eu nunca estive tão feliz. Quando você passou e sorriu pra mim, eu nunca me senti assim. Obrigado, prefeito Manoel Vilmeiro. Me senti querendo ter você. Com você dá essa oportunidade pro povo de Marituba curtir o pop de graça. Aqui no estacionamento do Abacatão. Parceiro Ceará! Você não larga, gente! Brisa, volte pra mim, meu amor! Preciso te amar! Joga a mão pra cima, faz o que me dá um grito! Neguinho! Neguinho! Afogando sentimento! E a gente já não rola muito tempo! Não rola muito tempo! Não rola muito tempo! Não rola muito tempo! Quem é, quem é, quem é? Eu quero ouvir de novo mais uma vez. 3, 2, 1! Bora, DJ Alisson! DJ Alisson! Meu coração vai apertar. Outra chance. eu cheguei no setor, era outra parada. E o Caranga não quer camarote invadindo tudo. E quem tá lá, o Mandinho Brasão? É o camarote Alisson. O seu ídolo se chama Saddam. Da nossa direção do evento. E também do nosso secretário Michel Dumis. Secretário de Cultura, Esporte e Lazer. Alô, meu amigo Patrick. Alô, Mandinho. A Juliana Henrique está aqui no camarote do prefeito Mané Pioneiro, cumprimentando a galera, toda a sua assessoria. Nosso amigo Ari Ari, pode cumprimentar todo mundo aí, fique à vontade, você está nos braços da família Pop, meu irmão. Beleza, beleza. Alô, família Pop. Alô, Ananindeua. Juninho, meu irmãozão, parabéns, meu irmãozinho Wellington, muito abraço a toda a família Pop aqui, e é claro, finalizando o nosso Forró Nindeua, fechando com chave de ouro. É claro, eu estou aqui com o secretário de Cultura do município de Ananindeua, nosso amigo Michel Tobias. Ele é o grande secretário, vem fazendo grande trabalho com o nosso prefeito Manuel Pioneiro. E é claro, não poderia fechar o Forró Nindeua com chave de ouro, Juninho. Porque o Pop é o Pop. Meu amigo Michel Tobias, meu secretário, está aqui com a sua esposa, a Rosiane, a nossa assessoria da Secretaria de Cultura. Meu amigo Caranga também está aqui. A Camila, o Neca, a Marina, Murilo, Juvenal, a Adriana, Rodrigo, Alana, o MC Smoke, também com a gente aqui, meu parceiro Diago Alves, também a sua esposa, olha só, Carlinho Pegada Produções, também meu parceiro Kim da Carne, DJ Magrão, também meu parceiro Patrick, que sempre organiza os grandes eventos aqui de Ananindeua, DJ Juninho. Meu irmãozão, eu sou 20 anos de família Pop. Eu tenho uma fênix no meu braço em homenagem ao Super Pop desde a época do Pop Som. Mande um abraço ao seu pai, meu amigo Elias, toda a família, a sua esposa Carla, a toda a família. Ei, Juninho, olha só, parabéns pela aquisição do meu irmão Wesley. Tamo junto sempre. Um abraço forte do seu amigo Ari Filho e toda a família aqui de Ananindeua. A festa é contigo. Ei, Juninho, dá-lhe a picada, porque o resto é o resto. E a caçada só vai começar. Vamos lá, Wesley. Alô, Wesley. Alô, Wellison. Alô, Juninho. E joga essa mãozinha, e joga essa mãozinha, já que ele disse que é pra continuar. Então, bota a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha. E aí, Juninho! Bora! Na pressão, na pressão, na pressão, na pressão, na pressão! Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma. Na palma da mão, na mão, na 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1. Dá-lhe pobre, pobre! Diga-me quando não merecer. Precisei acordar, era tudo tão lindo até eu recordar. Mas um dia. Come on, come on, come on. Essa música é do Gordinho, mas eu fiz uma adaptação pro meu irmãozinho. Juninho! Juninho, desse jeito você me deixa louca, botando a toda na minha boca. Sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca. Fala, Felipe! Vamos junto! Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Chama, Rabigão. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. E? Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entrar no clima. Entrar no clima. Fica. Você quer mesmo? Então canta aí, vai. Fica. Como é que ela fica? Ela fica de quatro pra mim. Ela fica de quatro pra tu. As molecas já estão na fita, as molecas já estão na fita. Ele mamou lolo, becutaê. O DJ tá muito louco. Aí chega no Fox Live. Alô, meu parceiro de Dori. Como é dinheiro? Os moleques do live do Xemeri. Olha o clone, meu irmão. Marcelo Afonso, ali também! Aí, DJ! Respeitar os velha-guarda, meu irmão! Olha aí, Joquinho, que te move! Não complique, não sou mais sua, muito simples, só fazer depois. Faz a contagem. Um mais um dá dois, menos você. Eu e você. Você está tão longe. Sabe cantar essa, por que não essa aqui, Ligeres? Vai! Titirari, tirari, rarararara. Titirari, tirari, rarararara. Eu tô bolada. Titirari, tirari, rarararara. Bora, maninho, sacode, sacode, vai! Cobra d'Água, a marca oficial da família Pop.